Eu nasci aqui e daqui me orgulho. Foi no hospital do Pari em 8-2 na cidade do barulho. Sampa, eu te amo, é a terra da garoa. 25 de janeiro, aniversário dessa cidade louca. Quem não para todo dia é correria. Trabalho, bares, festa, cidade da nostalgia. A selva de pedra com arranha-céu deslumbrante. Tem tanta coisa bela que pra muitos é insignificante. A estação da luz, o teatro municipal. Na correria passa despercebido que se torna normal. O viaduto do chá, a ponte da Santa Efigênia. 25 de março o povo trampa pra pôr o pão na mesa. Praça Roosevelt, São Bento, onde começou o rap. No Vale do Agabaú o skatista se diverte. Avenida Paulista, Consolação Augusta. 24 de maio, Grandes Galerias, família SP 011 tá na rua. São Paulo, a cidade de vários estilos, de todos os povos, culturas e tribos. Não sou norte-americano, muito menos chicano. Sou latino-americano, sim, mas paulistano. Lado triste e um bom pra se conhecer. Sem limites, são sonhos que a fazem crescer. São Paulo. Lado triste e um bom pra se conhecer. Sem limites, são sonhos que a fazem crescer. A maior cidade da América Latina. Muito investimento, corrupção, muita propina. Mas a isso não vem ao caso agora. SP, lado ruim, vamos citar o que é da hora. Passando pelo MASP, gente impressionada. A noite muito brilho, cores, ponte estaiada. Niemeyer, arquitetura genial. Na América Latina fez memorial. Copan, Banespa, Itália, ganhou destaque. 170 metros, o maior mirante do vale. Pico do Jaraguá, Parque Anhanguera. Longe da agitação, Ibirapuera. Beira da madrugada, é pra quem quer Muamba. Museu de Ipiranga, quem procura história paulistana. Marginal, Sambódromo, Aembi, Pacaembu, Canindé. Parque Antártica, Morumbi, Júlio Prestes. Representa sua época pra somar a sala São Paulo, Pinacoteca, Minhocão, Liberdade, Praça da Bandeira. Praça da Sé, Tiradentes, Dom Pedro, história brasileira. Lado triste e um bom pra se conhecer. Sem limites, são sonhos que a fazem crescer. São Paulo. Lado triste e um bom pra se conhecer. Sem limites, são sonhos que a fazem crescer. Sonhos que a fazem crescer. Sonhos que a fazem crescer. Sonhos que a fazem crescer. Sonhos que a fazem crescer. Alguma coisa acontece no meu coração que só quando cruza Ipiranga e a Avenida São João.